dia 17 de outubro de 2015. Realidade cruel. Ó Deus, dominador de minha alma, Senhor, perdoa os meus pecados e liberta-me nesta hora das doenças, das dores e das aflições, em nome de Jesus. Ilumina os meus pensamentos, Senhor, e os meus caminhos, a fim de que, onde quer que eu vá, não encontre empecilhos, e guiado pela vossa luz, me desvie de todas as armadilhas preparadas por os meus adversários. Jesus amado, ó Jesus amado, abençoe a minha família, abençoe o meu trabalho, os meus parceiros de trabalho, o meu grupo, os meus irmãos, meus companheiros, meus aliados de rua, o pão de cada dia e a minha casa, cobrindo com seu poder e dando-nos prosperidade, fé, muito amor, alegrias e felicidades. Porque em paz, Senhor, me deitarei, em paz dormirei e em paz também andarei, porque só Tu me faz andar em segurança. Ó Senhor, escuta a minha oração e que a minha palavra seja luz para os pés daqueles que andam nos caminhos mais obscuros deste nosso mundão. Realidade cruel, 2015, 16, 17, 18, 19 e para todo sempre. Nós andamos pelas quebradas, meus parceiros, pelas favelas, pelas ruas, pelos morros, pelos presídios, pelas igrejas, não importa o lugar, por onde quer que vá, a nossa imagem e a nossa voz. Lembre-se sempre, nós sempre estaremos com vocês, porque vocês sempre estiveram conosco. Assim seja. Amém.